balas e tiros, sinto minha cabeça rodar. Um quarto frio, copos vazios, chamadas perdidas no meu celular. O meu corpo grita, eu te quero mais. Mais de 24 horas sem dormir. Juro que não sei do que eu sou capaz. Na necessidade de te ter aqui. Por que você faz assim? Ácido no camarim. Quer me ver deitar na fama? Com luxo, sexo e drama. Influência sobre mim. Se me chama, eu digo sim. Quer me ver deitar na fama? Com luxo, sexo e drama. O jogo é sujo, não entendo disso. Planta fama, grana, tudo vira vício. Por mais que eu não queira te dar compromisso, caio na tua cama, volto pro início. Você entrou na minha mente, não posso mentir. Confunde todos os sentidos pra me iludir. Você é o passado e o presente, difícil fugir. Ser perigoso te tocar, assumo risco e fim. Bora, tô te esperando lá fora. Você quer velocidade, eu sou de verdade, a gente namora. Chora, quando eu penso em ir embora. Sabe que ninguém vai fazer que nem a boneca, por isso me adora. Disseram desde o início que o amor é ilícito. Me proibiram disso, mas te amei com overdose e vício. Por que você faz assim? Acido no camarim.